culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí. Ei, é a merda que o Gargaminha chegou. Santorini na produção, por essa nem o futuro esperava.